gente sorrindo por toda a cidade, sempre fingindo que vai tudo bem. Mas lá no fundo a felicidade é uma coisa que eles não têm. Vou procurar até encontrar um lugar onde o sol brilhe sempre e o mundo tenha mais cor. Deve existir um lugar onde a paz seja eterna e só exista amor. Que é um lugar que as pessoas se falem, façam da vida um sonho feliz, onde exista felicidade e todas as coisas que eu sempre quis. Vou procurar até encontrar um lugar onde o sol brilha mais cor. Eu pensei que deve existir um lugar onde a paz seja eterna e só exista amor. Vou procurar até encontrar.